Eu não tinha conhecimento que a judiciária andava a indagar todo este processo. Nunca os vi. Não sei se o Ministério Público tinha todo o processo, um processo legal, um processo carregado de honestidade, e dissemos só a verdade nele. E foi sempre a verdade que nós dissemos. E a partir daí, eu entendo que pelos danos morais, pelos danos psicológicos que esse senhor me causou, é óbvio que tenho, na verdade, intenção de lhe mover um processo pelos danos que me causou.